jardim, um coreto, a música e a saudade pedida que está no ar, com a sua participação, com a sua audiência, há 14 anos consecutivos, levando sempre a verdadeira música que o rádio tocava na era da vovó. Ela reside em Ribeirão Preto, ela é a nossa gentil ouvinte que fica em sintonia com a Rádio USP da capital do café, a capital do chope, em 107,9, Dona Rosa Maria Gomes Garcia, de Ribeirão Preto, que quer ouvir com o Quinteto Vila Lobos esta belezura, esta pérola da música do passado, esta cantiga de roda. Ah, tirei o pau no gato. Notem um arranjo maravilhoso para o Quinteto Vila Lobos. O que é que a baiana tem? É do Dorival Caymmi. Aqui com seus filhos, a Nana, Dori e Danilo Caymmi. Ainda, para ela que reside lá em Ribeirão Preto, a nossa gente ouvinte, Dona Rosa Maria Gomes Garcia, que está em sintonia com a Rádio USP da capital do café, a capital do chope, mais uma cantiga de roda, mais uma belezura, mais uma música marcante da nossa infância. Quinteto Vila Lobos executando soberbamente Marcha Soldado. Tem graça como ninguém,

viés e de novo até fim. Mas durou pouco afinal, e essa nova ilusão terminou. Eu não sei se por bem ou por mal, você foi e não voltou. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte nesse cartaz radiofônico de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, Aurora Miranda, Robertinho e Yvon Cury.